Começa agora! Na Super Jovem! Yo-Yo! O quê? Yo-Yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininhas! E dos cuecão! Yo-Yo! Na Super Jovem! Computador, começamos com o computador travando legal, aqui, legal, Silvio. Legal, legal. Mas vamos começando, Léo. Mentira, o Léo que não lembra mais como Léo, que faz. Eu não sei como é que ele mexe mais. Léo, ó, de boa, cara. O pessoal tá... Tá o quê? Tá ouvindo, hein? Ah, então é. Então tá bom. Boa tarde pra você, meus queridos arrombados. Como é que tá nessa sexta-feira bacana? Hoje, 8 de novembro. Ah, nossa, já estamos no final do ano, né? Tá passando rápido, né? Não, eu tô triste. Por que, Kleber Aguiar? Porque já não é nem dia 10 e o meu salário já se foi. Ah, eu nem recebi, meu querido. Tem uma tristeza quando falo dia 8. Eu falo, putz, vou receber. Eu falei, não, já recebi, já se foi meu tudo. Meu querido, eu nem recebi ainda. Então tinha sido dado por... O que é salário, rapaziada? O que é salário? O que é salário? Eu já nem tenho mais salário também. Tudo bem, Jorge? Como é que você vai, meu querido? Salário só causa decepção. É tipo, decepção? É decepção, porque você pega, vai tão rápido que você acha que você tá rico em um dia, depois você fica pobre. É complicado. Nunca tive essa sensação de achar que tá rico. É que o Jorge ganha 5 milhões por mês aqui na Super Jovem, então ele tem essa sensação, né? Mas gasto 6, daí não adianta. É, mas é que você tem 18 filhos, daí não é fácil sustentar essa galera toda, né? Boa tarde pra todos vocês, excelente tarde de sexta-feira. Hoje, sexta-feira, dia, que dia é hoje? É o dia 8 de novembro, como a gente falou, né? E uma tarde maravilhosa, vamos lá. Muita coisa bacana, prêmio nenhum. Não temos prêmio hoje, João. Você que é o cara dos prêmios. Eu tô guardando os prêmios pro Natal. Ele é o homem do saco, ele tá guardando os prêmios pro Natal. Você que é o Papai Noel? Não, eu tô guardando pra mim. Ah, pra você. Para o meu Natal. Para o seu Natal. Você ganha... É o Natal beneficente, beneficia a mim e minha família. Eu fiquei sabendo que vai ter uma promoção aí no final de ano, na Super Jovem, que vai, ó. Tomara. Eu tô esperando essa promoção aí, né? Tá difícil. Como é que você tá, meu querido Kleber Aguiar? Você tava de férias? Você tava na Turquia? Ele tá mais lá no Mato Grosso que aqui. Tá mais no Mato Grosso do que aqui. Foi caçar onça. Boa tarde pra todo mundo. Foi lá comer carne de onça. A carne de onça? Ah, em Curitiba tem um prato que é carne de onça, mas você já comeu? É, tipo... Mas é carne moída. Mas é carne moída, não tem nada a ver com onça. Não, mas é só o nome, né, querido? Sim, é o nome de carne de onça. E na verdade não é carne moída, né? É uma carne bem picadinha, tipo steak tartar. Ah, eu achei que era moída. Não, é comida. É, o Kleber é Masterchef, né, com licença. O cara é tipo steak tartar. E aí, meu querido guerreiro? Tudo bem? O cara mais bêbado aqui da Super Jovem. Esse é bêbado, cara. Nossa, nada a ver. Não, é falta de gole de segunda a segunda. Segunda a segunda. Eu não sei. Eu até vou dar uma pesquisada por quanto ele fechou o contrato dele aqui na Super Jovem. É bastante. Ele tá ganhando mais que nós, porque ele bebe de segunda a segunda. Sim. Ó, ele não é de segunda, não. Não, vamos contar para os ouvintes. Dessa semana. Não, para aí. Gente, um por vez, um por vez. Nós temos o WhatsApp. O WhatsApp da Super Jovem. E de segunda a segunda, o Guerreiro postou foto... Com gole. Com gole na balada. Gole, putaria... E música no notebook. É, viu? Notebook, gole, putaria e drogas. Não, é tudo isso daí. Por que você tá vermelho, Guerreiro? Valeteiro. A verdade é complicada, né? E goles diferenciados. Um dia é cerveja, outro dia é chopp, outro dia é uísque. Não, é de Jack pra cima, Piazão. É coisa louca, né? Cada cerveja que ele bebe só tem lá na Europa, pra tu entender. Não, e gin só tanqueirai, mano. Não, gin ele usa... Ele falou que corote ele lava os pés. Sim. Corote de pêssego. Corote é só pra acender o fogo. Corote é só pra fazer o churras. Mas ó, deixa eu contar a verdade pro ouvinte, não pensar. Nós estamos falando a verdade, você tá chamando a gente de mentiroso, não, meu querido? Eu comecei a beber na terça só. Não você assim. Segunda a segunda, não, Guerreiro. Não minta tem. Que eu comentei ainda que segunda você já tava com gole. Eu falei, que é isso? Segunda-feira você já tava com gole. Você não diz, minta que Deus tá vendo. Você disse que desceu de pijama do prédio onde você mora, tem um boteco perto, não tem? Tem do lado. Ó, pra você ver como eu não tô mentindo, tá? Sim. Você desceu de pijama tomar um gole no boteco. Eu nem lembro disso. É. Se não tinha leite em casa pra fazer o café, tu foi tomar um gole. Ah, droga, pô, não era pra contar. Não tem leite, vou tomar um gole. Vou tomar um gole. Não tem almoço, droga. Vou tomar um gole. Essa é a vida do guerreiro. Você é geladeira de universitário, né? Uhum. Pessoal, quero começar o programa dando uma dica excepcional pra você comprar o seu carro. Opa. Eu quero falar da André Veículos, nosso amigo Buda. Aqui nós todos somos clientes da André Veículos. Por quê? Porque o André Veículos tem carros de procedência, de qualidade, carros revisados. Lá você não tem erro. Olha só, esse aqui é pro Kleber, que gosta de emoções fortes. Que tem condições. Jetta! Opa! Esse aí. Presta atenção. Já vendeu. Jetta TSI automático. Opa. Com teto solar, bancos em couro. Tipo, O top, tá? O top, prata, de 62.900 por 59.900. É metade do salário do Jorjão. 59.900. Agora um carro pra mim, porque esse é uma Spin LTZ, sete lugares. Olha só, tu leva uma comunidade. E ainda aqui falta pra carregar os filhos do Jorjão. É, o meu Jorjão vai comprar um ônibus. Essa Spin automática, branca, linda, só 49.500. Mais tem conhecida mais, como freezer horizontal, né? Com certeza. Essa aqui pro guerreiro que é mais sozinho e tal, HB 21.6, quero muito. Completaço. Top. Carro de macho. Ó, cara, 2014, preste atenção, 71 mil km, 39.900. Nossa, 30, só isso, Jorjão. Muito barato. Ó, HB 20 tá 45, 46 lá na André Veículos. Mas tá mais caro ainda nessas configurações. Eu acho aí, que Jorjão. Sim. 1.6 hatch completo 2014, 71 mil km por 39.900. Tem mais, hein? Palio 1.0 2014, completaço com top ABS também. Mais airbag, sabe quanto? Quanto? 24 mil. 24 mil. Esse cabe no meu bolso. Isso. Fusquinha, lembra do vocês sabem por que é chamado de Fusquinha do Itamar? Acho que expliquei no outro programa, explicou, né? Explicou. Ah, então, sim. Fusquinha do Itamar, aquela geração 94 por apenas 15 mil, tá em excelente estado. Quanto? Quem gosta, só 15 mil. Mas é aquele topzera que não topzera, tem nada, né? Nada, é 94. É de colecionador. É de colecionador, só 15 mil. E pra acabar, pra fechar, Peugeot 206, esse é carro de repasse. Vou explicar pra vocês o que é carro de repasse. O carro de repasse é aquele carro que vem pra revendedora e eles repassam, portanto, por um valor mais baixo, bem mais baixo. Olha, um Peugeot 206 2008, 1.4, direção elétrica, top de linha, 14.800 por 10 mil. E, ó, de 14.800 por 10 mil e 100% financiado. 4 conto o Buda dando de quatro desconto aí. 4 conto e... Ó, oh, não. Dá é 10, comprar... é 12, perdão. Ah, não é. Esquece, é 12 mil, tô vindo sem óculos. Por 12, ou é a letra do Buda que eu não entendi. Por 12 mil, mas tá barato igual. De tá 14.800 por 12 mil, 100% financiado. Esse Peugeot 206, repasse lá na André Veículos. Corre pra André Veículos, você quer trocar o seu carro, aproveitar o final de semana e andar de caranga nova, né? Justamente, olha, gostei justamente do Jetta, pena que eu não tenho condições. Também não, que... é um dos sonhos de consumo. É, com certeza, quem não quer ter um Jetta, né, guerreiro? É, o HB20 também é um carro muito top. O HB20 é. Mas o Jetta, né? Não, Jetta é o Jetta, querido. E sem contar que lá tem mais um monte de opções. Tem. E eu esqueci de falar, quem não sabe onde é André Veículos, é muito fácil. É aqui na Romeu Loro Verlan. Pertinho do fórum ali, né? Bem pertinho do fórum, não tem erro. É a loja mais bonita que tem ali, cara. Com não tem certeza. Erro. Bora. Olha, daqui a pouco no programa Ioiô nós teremos aí meu amigo Felipe e a galera divulgando um canal sobre carros, Jorjão. Ô, legal. Canal no YouTube. Inclusive, ele tá me devendo trazer a câmera. Ele falou que ia fazer um vídeo da galera aqui no Ioiô pra divulgar lá no canal dele. Ele não trouxe. Uhum. Ah, beleza, vai ficar queimado na rodinha aí com a galera. Também vai ter a galera aí, vai ter uma dupla sertaneja daqui a pouco também tocando uma pra nós. Aqui, afinal de contas, hoje é sexta-feira. É dia de aproveitar, né? Tem pensamento? Isso aí, vamos com pensamento, galera? Vamos. Bora lá. O pensamento da secretina. O ruim de ser pobre é que quando você fica com raiva, não pode quebrar nada. É. Depende, é porém triste, depende. Cara. Depois de uma certa idade, a maior fantasia que você pode esperar na cama é deitar cedo, dormir rápido, não acordar nenhum momento a noite inteira e acordar disposto. É maior fantasia. É, nunca acontece. Quando eu durmo, eu acordo mais cansado ainda. Não, cara, sei o que acontece. Eu acordo ali pras 5 da manhã e fico zumbizando. Sim, verdade. Eu acordo mais cansado. Não, melhor eu nem dormir. Eu também tenho acordado 5 horas da manhã e não consigo mais dormir. Ainda bem, né? Ainda bem. Você tem que agradecer que você tem emprego, meu querido. É, coach parece com psicólogo, da mesma maneira aí que um feto parece com um bebê. Apesar da semelhança, falta formação. Os coaches vão te matar. Pesada. Bom, essa, né? Pesada. E olha, sextou, hein? E a pessoa que você gosta vai sair com a outra pessoa que ela gosta. É. Espero ou ter não te ajudado. Ou não. Ou por que a pessoa que você gosta vai ser com aquela que ela gosta? Ela vai ser com porque... outra pessoa que ela não gosta também. É, ou também já nesse caso. Ou ela não vai, já que sextou, a pessoa que você gosta já mandou bom dia pra outra pessoa. Ele zoou também, com a minha piada aqui, cara. É, não, brincadeira. Não, mas isso aí é uma lógica, meu querido guerreiro, entendeu? Não é porque... Enfim, deixa pra lá. Se Deus não existe, quem abre a porta do ônibus pro motorista entrar? Pois é, cara. Ninguém sabe disso. Expliquem essa, Teus. É, expliquem essa, Teus. Ó, que coisa. Uma maconha não mata, não. O que mata é comprar e ficar devendo. É. Certo disso, certo. Acontece. Pode ser que aconteça mesmo, né? Então. Galera, participa aí com a gente, 988-22-2300. A partir de agora tá no ar o quê, meus queridos colegas? Ioiô! Tá o programa Ioiô, o programa mais bagaça dessa bagaça. Até que vem a sexta-feira!

Toalha tá dobrada, cama arrumado, banheiro impecável, tudo tá no devido lugar. Mudei de rotina, tô vivendo outro clima, tô te esquecendo, sei que vai passar. Mas quem eu tô tentando enganar? Dale, bailão! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! O que tu achou, hein? Brasil! Saudades? É, thank you very much. De olha volta. Só, de volta, quero falar da Beltrão Net Telecom. Beltrão Net Telecom, a internet de qualidade, planos de fibra ótica de 5 a 100 megas. Consulte já os nossos valores, os melhores da cidade. Você liga 0800-649-5000 ou 3520-1500, não tem erro. Beltrão Net Telecom, essa é daqui. Olha, pessoal atende rapidão, a internet ela não anda, ela voa. Se você tem Beltrão Net Telecom, você sabe do que eu estou falando. Se você não tem, 0800-649-5000 ou 3520-1500. A melhor net de Francisco Beltrão e do Brasil, né? Os caras mandam bem lá em casa. A gente tem Beltrão aqui. Net, não trava. Não trava. Tem TV, top. Computador, celular, top, tudo top, e voa a internet. Hoje em dia, uma casa, uma família, uma casa, vai ter sempre 5, 6 pontos. Por quê? Porque cada um que tem seu smartphone precisa de internet. E já chega amigo, aquela coisa chega toda, amigo, né? Amigo. A TV tem, geralmente, é smart. Então, e por aí vai, né? Por aí vai. Que bonita essa moça, ó. Olha aí. Olha lá. É, e olha que eu nem gosto muito, né? Renata Paza o nome dela. Como é que Renata, é? Como é que é? Renata Paza. Renata Paza? Como é que é o nome da bandinha? Navisson! Navisson! Navisson! Navisson, grande, grande bailão, você, ela, você para o espaço sideral. Nossa, guerreiro. Ela tocava para os marcianos. Tocava? Ah, Navisson. Ela tocava para os marcianos. Meus queridos, eu convidei aqui essa semana o meu brother Felipe. Ele tem um canal de carros, ele fala sobre carros no YouTube. E ele é youtuber brasileiro. Obviamente. Ele não, é do Eu achei que ele era paraguaio. Você achou? Argentina, alguma YouTube, coisa. Deixa eu aqui. Tem umas tatuagens bem legal. YouTube. YouTube. Fala aí, meu querido. Deixa eu ver como é que eu libero o teu microfone. Fala aí, vamos ver. E é isso aí, agora né? Muito obrigado. Quero agradecer a todo mundo aí pela oportunidade, né? Ter vindo aqui. Mal cheguei na cidade e já fui muito bem recebido. Ah, aqui a gente recebe que nem uma casa de mãe. Beltrão é Beltrão, né, Beltrão meu é Beltrão. Você já tomou água do Marrecas? Já tive oportunidade. Mas foi minha filtrada, tá? Senão você morre. Credo, Jorgão, nem é assim nada. A gente falou tomou água do Marrecas e foi dele lá na beira do rio. Não, Jorgão, que tem aquele ditado, né? Que se a pessoa tomar água do Marrecas, não vai mais embora daqui. Eu não entendi. Você veio de onde, meu querido Felipe? De São Paulo, lá de Osasco. De Osasco, olha. Escondam as carteiras. Nossa, milagre ele chegar vivo aí, né? Você torce pra que time? Eu torço pro Grêmio. Ah! Se fosse corintiano... Como é que um paulista torce pro Grêmio? Não, se fosse... Alívio espontânea, pressão do sogro, né? Ah, tá certo. Tu é do Sul? Oi? Tu é do Sul ou tu é, pro, não, tu é oriundo de São Paulo? Eu sou de São Paulo mesmo. Ah, tá. Tem parentes aqui no... É, a família da minha esposa mora aqui. Todo mundo que show. Só que tem um detalhe, a esposa dele tá lá em São Paulo e ele tá aqui com a família da esposa. Ah, que genro querido, né? Que genro querido, né? Passa no dia na casa da sogra, né? Já perdi aí uns 11 quilos, mas estamos indo aí, né? Porque a sogra não te dá comida? Não, me alimenta bem, né, mano? A comida da sogra é boa, então? Ótima, não tem problema. Ah, entendi. E aqui no Sul, boião é forte, né? Que é? É. Aqui é de barreado pra cima, meu querido. Nossa. Aqui não tem McDonald's, aqui não. O negócio é mais, não, não, né? Tem, feijão, arroz e carne. É. E paçoca. Paçoca com coca pra fazer espuma. Isso, pra fazer espuma. E na chapa, como é que é? Pinhão e... Pinhão na chapa pinhão e polenta pra dar pedorreira. É, pra dar pedorreira. O negócio é assim. E depois uma melancia boa, quente. É. Aí matou o genro, né? Aí vai pra UPA. Gente, vocês estão falando tudo em cima dos outros. Vocês não trabalham em rádio, não? Você tá sentindo peso, hein? Tô sentindo. Agora que eu tô magrinho, esses gordos aqui, não é fácil, né? Como é que é o nome do canal lá? Fala pra gente. Ah, é Vlog do Gaúcho, né? Contraditório, né? O cara de São Paulo tem um canal, mas tem uma longa história. Quem quiser saber direitinho como é que surgiu esse nome do canal, é só acessar lá, é Vlog do Gaúcho. É o maior canal automotivo hoje aqui de Beltrão, né? Estão batendo já a meta de 10 mil inscritos e 1 milhão de visualização. Olha! Olha! E você não trouxe a câmera pra fazer um vídeo nosso lá no seu canal, né? Pois é, eu esqueci mais. Então, muito obrigado pela presença. Vamos continuar o programa. É o tal do soldado que vai pra guerra sem arma. Sem arma, sem arma. Não, mas eu tô postando no Instagram lá e tô marcando. Então, o pessoal tá acompanhando pelo Instagram também. Mas conta pra gente, você fala sobre o quê? Além de carro, você fala sobre motor? Sobre o que você fala? Então, a gente fala sobre o mundo automotivo geral, né? Tanto de carros personalizados, rebaixado, preparação. Também como eu faço uns vídeos informativos, né? Sobre o que tá rolando no mundo automotivo, sobre a atualização. O que tá rolando agora no mundo automotivo? Final de 2019, o que tá rolando aí? Cara, não tô me informando agora, porque... Ah, o seu canal é bem bom, então. Não, se você não sabe o que tá acontecendo no mundo automotivo... Sabe que você... É que assim, né? Eu tô... Como eu mudei pra cá agora, fez 3 meses, ainda não tive nem tempo direito de me não empenhar. Não interessa, você tem que se ver no seu canal. Imagina nós aqui na rádio não saber as músicas que tá tocando. Não, não é assim? É verdade. Eu vou contar pra você uma história... Dá um branco na hora aqui. Pro vlog do Gaúcho, que nós recebemos uma vez um rapaz que veio lançar uma música, tá? Aí ele não sabia o nome da música, ele não sabia cantar a música dele. Não, mas eu devo entender, porque dá um branco não, aqui. Não, eu vou falar uma coisa. Mas aqui acontece bastante, os caras falam que são cantores e vêm aqui e não cantar nada. Agora eu vou contar uma coisa pelo pra vocês. Ele não é cantor. É, né? E eu passei a semana toda ele falando pra mim, né? Ó, como é que ia lá? Eu falei, não, vamos falar do teu canal, né? Ver o que tá rolando. Aí chegou aqui, ele ficou nervoso, pezão. Mas não fica nervoso. Dá um branco, chega na hora aqui. Não, a gente é feio, mas a gente não morde. Dá um gole pra ele. Dá um gole pra ele. Eu tô vendo aqui um dos vídeos, uma Paraty top. Aliás, eu nas antigas, o meu sonho era ter tinha um camarada que trabalhava comigo, ele tinha uma Paraty quadrada branca com rodão. Essa quadradinha já com, eu acho que é da 90 pra cima, que tem a antes da bolinha, né? Isso. É aquela, eu tô vendo uma Paraty top. Essa então, é top, mas é de onde essa Paraty? É aqui de Beltrão mesmo. Ah, é? Quem é, que é o dono, você conhece? É o Cláudio Frei, né? Ele tem uma história muito bacana dessa Paraty aí. Rodou praticamente o Brasil inteiro um vídeo dela lá no contorno. E bombou, né? Daí eu acabei conhecendo ele e eu fui lá gravar e também fiquei até surpreso, porque eu não sabia que era essa Paraty. Pelo que aconteceu com ela. Você já conhecia a Paraty, daí quando mas você foi ver... Mas não foi aquele cara que bateu porque... no poste lá. Com... É essa mesmo. Mas é um animal. Mas ele já mudou de dono, e se vocês verem como Paraty tá agora, cara, tá você bonita, não cara, tem tô... como falar que é o mesmo carro. Ah, não, agora então o dono não é um animal, outro eu, era, né? Eu tô vendo o vídeo aqui, okay, cara. Sensacional, linda a Paraty. Que cor que é a Paraty? Ela é um verde, tipo um verde musgo, muito bonita, cara. Tá show de bola, eu fiquei impressionado, até perguntei, né, fiz a proposta pra ele se ele vendia, falei, mas agora não tem dinheiro, mas você faz um boleto, né? Faz um boleto. Olha a proposta, tá, viu, eu queria cobrar, só não tenho dinheiro. Tipo assim, eu tenho a força de vontade, a vontade de comprar, tá conta, certo. É isso. Não, aquele ditado, proposta não ofende, né, o cara tá apertado, né, acaba vendendo. Meu querido Felipe, faz a divulgação aí do seu canal, das redes sociais, pra galera que quer seguir, quer ver o vídeo da famosa Paraty, tem outros vídeos lá também, tem, né? Tem, a gente tá com mais de 50 vídeos lá, tanto tem carros paulistas, agora tem bastante vídeo de carro aqui do pessoal do Francisco Beltrão, né? Graças a Deus aí o pessoal gostou do canal, tá acompanhando e tá se interessando em postar os carros deles lá. Quem quiser acompanhar é Vlog do Gaúcho lá no YouTube. O canal é Vlog do Gaúcho, isso, o nome. Vlog do Gaúcho, o canal. Uhum. E o Instagram é @gaúcho.yt. Que quer dizer? YouTube. Ah, gaúcho.yt lá no Instagram. Isso já mesmo. Mas mais... teu pai não é aqui do Paraná, não, né? Não, meu pai não é do Paraná. O Edgar Marquete. A cara do Edgar. A cara do Edgar mesmo. Será que é o Edgar, homem? Será que o Edgar não correu pra São Paulo? Pois é. Acho que o Edgar deu uns pulos pra São Paulo. Vai saber, né? Ele ia falar, ô Zozão, que isso, Zozão? Que isso, Zozão? Pelo amor de Deus, Zozão. Aquele Rosão é o verdadeiro, Zozão. É gaúcho.youtube, gaúcho.yt e no YouTube é Vlog do Gaúcho. Isso mesmo. E eu, antes de a gente se encerrar por aqui, quero mandar um beijo pra minha esposa, que ela já tava me cobrando aqui já, né? Tá lá em São Paulo, um beijo pra Aline, pra toda a minha família que tá lá. E aqui pro pessoal de Beltrão também, pros paulistas que moram aqui em Beltrão. E pro meu cunhado, o Alisson Jean, que tá lá trabalhando agora, junto com o pessoal, tá acompanhando lá também. Show, ele é o cara mais gente boa que eu conheço, é o Alisson Jean, gente boa pra caramba. Então tá bom, meu querido, muito obrigado, as portas do Super J estão sempre abertas. E marca a gente lá, que a gente marca de volta, a gente faz uma troca assim de likes lá, fica à vontade. Vamos marcar assim, na próxima outra câmera, a gente faz um vídeo massa. Então, aqui, combinado. Fechou, então. Continua o programa, Ioiô, então. Bora lá curtir, o que que vamos curtir agora? Vamos tocar essa aqui que a galera curte pra caramba, Billie Eilish. Vamos, bora. Vamos lá, então. Misturama. Super Jovem FM. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping. Look around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy.

ligada no que agora eu vou mandar. Um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante vai entrar na mente delas. Ritmo contagiante vai entrar na mente delas. Manda pra safadinhas. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Vai brisa, vai pro Kevin, o Cris, no tabuzão, te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer. Seja no Lins, no PPG, pode começar desse Cris, no tabuzão, te faz mexer. Pode começar desse Cris, no tabuzão, te faz mexer. Todo aquela saque. Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar. Um som diferenciado que vai te fazer dançar. Manda pra safadinha. Devo ser, devo ser, devo, devo, devo. Oferecer essa música para a família Nazaré e a família Pinto. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, marcada com minhas letras. Caneta azul. Cara, esse vídeo tem 18 milhões de visualizações. Inclusive, já tá concorrendo ao Grammy. Ao Grammy Latino. Oh, tem ele, tanto, Pablo Vittar, cara, e Anitta. Tem tanto maluco que concorre ao Grammy. Eu vejo uns caras assim que eu nunca vi tocar em rádio nada e concorre ao Grammy. Sim. Uma vez uma senhorinha aqui do Brasil, que tocava violão, uns 80 anos, aquela vez ela concorreu ao Grammy. Nada contra, né? Mas eu nunca tinha visto falar nela. Pois e ela ganhou um Grammy. Acho que é uma premiação. Ei, Pablo Vittar também foi indicado ao Grammy por artista trans, não foi? Uma coisa assim? No Grammy não sei, eu sei que ele ganhou o Europa Music Awards, né? Isso, Awards. Ele Awards, ganhou, like, melhor não. Artista brasileira. Pois é, cara. E contando que a... Sou mais caneta azul. Como que é o nome lá? Outra drag, a... Gloria Groove. A Gloria Groove canta 10 vezes mais. Canta muito, hein? Canta muito. Com certeza, a Gloria Groove, ela é... Não, tecnicamente, falando musicalmente, merecia muito mais que o Pablo Vittar. Não fala mal do Pablo Vittar, que se de um cara de uma rádio aqui de perto, quase se ferrou por causa disso. Ah, é verdade. Né? Não é falando viu, mal. Viu, mas tem que falar mal do Pablo. O Pablo Vittar é ruim. O problema é que ele tá, né, em evidência. Tem toda a questão de ser show e aquela coisa toda. Mas musicalmente, ele é muito ruim, cara. Pelo amor de Deus. Eu gosto disso aqui, ó. Ai, bebê. Isso aqui, ó. Merece o Grammy, mas, né? Essa merece, é uma senhora. Merece o Grammy. Canta muito, canta muito. Galera, tem alguma piadinha aí pra moçada? Tem tanta gente que canta bem por aí, né? Manda um abraço pra galera de Marmeleiro. Alô, Marmeleiro. Alô, Gibi, toda a galera de Marmeleiro ligados na Super Jovem. Divulga a festa, Léo, brother do Mr. Júnior. Só pagar bem que nós já estamos divulgando. Divulga. O Matheus também, aqui alô, Matheus. É casa de caridade. Alô, Matheus, abraço pra você, meu querido. Um abraço, tudo de bom. Você pode mandar o seu WhatsApp pra gente? Mandando o seu recado 988-22-2300. Isso mesmo. Piadas? Vai piadas. Já ninguém ei, lá piada. Na Segunda Guerra Mundial, o japonês andando na rua, assim, daqui a pouco ele passou um avião em cima e falou: nossa, esses americanos estão pensando o quê? Numa guerra vindo só com um aviãozinho? Eles não têm vergonha. Isso lá foi em Hiroshima e Nagasaki. Piada histórica. É black piada. Piada histórica, tem que explicar. A professora chega pro Enzozinho e diz: Enzozinho, qual é o tempo da frase? Eu procuro um homem fiel. Então o Enzozinho responde: tempo perdido, professora. Não existe. Não ingeste. O marido chegou em casa com um saco de ração pros cachorros e tudo mais, né? Daí lá tratando os cachorros, daí a mulher falou: nossa, que triste a vida de cachorro, né? Tem que comer a mesma coisa a vida inteira. Ele falou: pois é, né? Pois é. É triste ter que comer a mesma coisa a vida inteira, né? E morreu. E morreu. Medo falou. De sair. Olha, realmente, hoje eu tô um pouco preocupado. Tô com medo de sair na rua e esse vento me arrastar pro bar, hein? Verdade. Tá ventando bastante, né? Tá ventando. Você não foi essa semana? Não, tô com esse peso aí, qualquer ventinho te arrasta pro bar, né? O Harry Potter não foi essa semana, né? Que apelido do Harry Potter? Não, é Marvin. É Marvin. O guerreiro, se deixar o cabelo crescer, é cosplay de Harry Potter. Olha. Ah, é verdade que sim. Com esse óculos. Falar comigo no Messenger é igual falar com a parede, tá? Porque eu não uso. Quem que usa, na verdade? Messenger, eu uso bastante. Uso bastante. Cara, eu nem sei o que é. Cara, às vezes eu vou ver mensagem lá, tá? Mensagem de 30 anos que eu não respondi, cara. Brincadeira. Um abraço! Brincadeira! Foi melhor que todas as piadas agora. Ai, abraço. Ei, eu pensei alto, cara. Desculpa. Não, beleza, Cleber. Tudo bem, você vai ver só. E aí, cúpula do Ioiô, manda um abraço pra galera de Marmeleiro, já foi. Abraço pra galera do Jardim Itália, acho que é isso. O Lavagno. Será que é isso? O bar do Beto. O bar... Ou não, o bairro do Beto. Falando em bar do Beto, o Beto deve estar tomando uns bons drinks agora, né? O Beto de férias, nego, velho. Vamos ligar pro Beto? Vamos ver se. Viu? Ele não vai responder. Não, vamos ligar pro Beto. Vamos ligar, vamos ligar. Vamos ligar. Vamos lá que eu mando um abraço aqui pra galera. Boa tarde. Alô, aqui Roberto. É a Ana. Tudo bem, Aninha? Manda um beijo pra galera aqui do Nossa Senhora Aparecida ligados com a gente. Beijo. Boa tarde, seus alienígenas. Manda um salve aqui pra nós da Auto Prime Mecânica. Deixa eu abrir aqui o recado. Enquanto você vai abrindo o recado, eu quero mandar um abraço pro pessoal do Brumbistor, que entrou agora no hall de patrocinadores da Super Jovem. Eles estão agora com almoço ao meio-dia. Então, as delícias que você já curtia à noite do Brumbistor, agora ao meio-dia com almoço executivo lá na União da Vitória. Dá um pulinho lá, aproveita as delícias do Brumbistor. Um abraço pra Sheila, pro Rodrigo e toda a equipe do Brum. Nem me fala em Brum, que é o melhor restaurante, eu amo, cara. Bom demais. Boa tarde, manda um salve pra galera da Auto Prime, especial pro Fernando, Anderson, Bruno, toca esse de Sim, pra nós curtir, ó, até rimou, cara. Manda um salve pra galera de São João. Deixa eu ver cadê a galera de São João aqui, não tô achando o recado deles. Tá bem complicado aqui, cara. Deixa eu ver. Manda um salve aí, o Fernando já foi, deixa eu ver quem mais. Aqui o Paulo da Dr. Sound lá em São João, galera, ela sempre ouvindo o programa Ioiô, né? Pediu aqui a música do MC Davi Perpétua, vai tocar daqui a pouco no horário do meu querido guerreiro. Manda aí Verona na Itália, abraço pra galera de Verona na Itália. Será que é esse aqui? Vamos falar com o Beto aqui. Verona, eu já tive um Verona. Verona 84. Carrão. Né? Carraço. Alô? Alô? Alô? Alô? Colocou no gancho ali? Coloquei. Alô? Alô? Não. Não, você completou a chamada? Completou. Ele desligou? Ele desligou. Ele nem, ó, não tá nem chamando. Não. Ele deve estar tá ouvindo a rádio. Ele deve estar enxugando os canecas. Ele deve estar comemorando suas férias. Vamos pro intervalo comercial? Vamos lá. Vamos pro intervalo. A gente volta já. Fica aí, boa tarde pra você. Tem algum locutor na festa aí? Tem! Tem meu amigo Cícero, é! Da Terra FM marcando presença aí! Especial pra todos os locutores aí, ó! Da cidade de São Paulo! Vai! Dá bom dia pro locutor! Dá bom dia pro locutor! Ela acorda bem cedinho! Dá bom dia pro locutor! Acorda bem cedinho. Pula no Essa semana foi dia do radialista. Dá bom dia pro locutor. Dá bom dia pro locutor. Isso dá mesmo. Bombonzinho pro locutor também, né? Mesmo bombonzinho. Galera, dá bombonzinho pra gente aqui. Dá bondinha. Galera, é o seguinte, eu quero falar, sabe de quem? De quem chega da fome na gente. Do Dog King. Cara, Dog eu não King ainda. É fantástico. Vou dar a dica, hein? Dog King dá tá pra com nós, promoção Jajão. Especial pro mês de novembro. Atenção, até às 20 horas e 30 minutos. Shopping dobro. Que delícia. O guerreiro é o seguinte, ele antes de ir pra casa, ele para, tomar dois chopes, paga um e vai embora. Confesso que terça-feira colei lá, hein? Colo, viu, você não, acha que ele vai não? Embora? Ele já fica ainda. Ali. Ele já fica por ali, nas né? Valetas. Por ali. Além, e tem também agora porções maravilhosas. Tem miolinho de alcatra, tem tilápia, tem aquela porção de batata com bacon, que é fantástica. É claro, os dogs, você não ajuda, pops, Jorjão. Eu tenho que vender o produto. Eu gosto daquele frango duplo. Eu gosto daquele com carne de gado. Eu gosto do frango assado. Isso. É o Angus, né? O Angus, sensacional. Então você encontra tudo isso no Dog King. E tem delivery também, a partir das 18 horas, quer pedir em casa? 3055-5551. Seu happy hour tem lugar certo, Dog King, dá pra levar a família, tem espaço kids pras crianças, o lanche é muito bom e agora até as 20h30, shopping dobro, mês de novembro, top Dog King. Alô pra galera ouvindo o programa Ioiô, achei que não tinha ninguém ouvindo, mas tem a galera aqui, aproveita tem e manda. Sempre. Tem sempre uns dois igual a gente, né? Manda aí 98822-2300, manda um salve pro pessoal da Carga, Paraná Cargas, olha, manda um salve pra galera da Bela Fitness, a cambada, um alô pra galera aí, o Anderson, Fernando, Claudecir e Alan. Boa tarde, manda um abraço pra galera aí, especialmente pro Chiru, que tá de aniversário hoje. Chiru, paga a carne, Chiru. E nós estamos aqui com a galera, né? O Fred e Gabriel, salva de palmas pra galera aqui. Viado! Valeu, parceiro. Falei que ia me cobrar. Comunidade. Falei que ia me cobrar. Salve, galera. Viu, eu nunca sei qual que é o Fred... Qual que é o Gabriel? O loirinho é o Fred? Isso. O e o Moreninho. Ó, o Michael ficou nervoso, não, até não, derrubou não, o microfone. Emocionado. Atenção, Adir, o teu funcionário quebrou o microfone aqui, hein? Ele tá em período probatório. Vai descontar do salário, não queria dizer nada. Boa tarde, meus queridos. Não vai sobrar dinheiro, queria dizer nada. É bem caro. Boa tarde, Léo, Jorjão, toda a galera aí, as outras meninas. A gente quase não lembra todo o nome também, né? Muita gente, né? Ele é novo, não lembro dele, não. Ó, eu vou apresentar pra vocês. É o Kleber, que vocês já tiveram um caso aí. Já trabalhou com nós. Eu sei que vocês já tiveram um caso. Quando toca o violão, valendo. O Michael... E também o Jorjão, se vocês não conhecem o Jorjão, daí... Pô, Jorjão, mas ele falou Guerreiro. O Jorjão é colorado, a gente conhece, né? Hoje nós viemos te ajudar, Jorjão. Vocês são colorado? Tá. Obrigado pela presença, voltamos na próxima edição. Mas tem que ajudar quem tá mal, Léo. O uniforme pra sofrer. Vocês me mandaram a música, vocês estão lançando música nova, é isso? Isso aí, deixa WhatsApp que separa. O WhatsApp que separa, deixa eu ver aqui, peraí. Olha, ah, Nando, que alegria. Separa, rapaz. Mas continue, quem que escreveu essa música? De, é própria ou o que que é? Essa música é de composição do Eduardo Marim, de Chapecó. Menino que manda bem demais nas modas lá. Aí ele mandou pra gente, a gente na hora já se identificou, viu que também colava muito com a galera, né? Principalmente comigo, né? A história do Gabriel, na verdade. Por que, Gabriel, o WhatsApp se separou do boy? Como é que foi? Céu, peguei um celular ali, recheado de mensagem ali, que tava feio. Ah, é? Nossa. Mais de 10 conversas. 10 conversas, cara? Ah, tava feio. Uma coisa bizarra. Ali tava feio demais. Sem guampa. Daí você fez o quê? Daí você jogou fora o celular. Não, e o pior que... saí de lá, nunca imaginei que nós ia receber, a gente ia receber uma música com essa letra. E por incrível que pareça, quando a gente lançou essa música, a família ali da pessoa ali tava indo me acompanhando, né? Me bloqueou em todas as redes sociais. Porque todo mundo entendeu que foi pra ela. Não, você podia ter falado que era você que escreveu a letra, pois em homenagem é. Ao... Eu acho que eles acham que é isso. Dá uma palhinha pra... Vocês cantam em barzinho, vocês já tocaram em casa grandes, com grandes shows, já tocaram também com um grande DJ, o DJ Léo Lúcio. Não sei se vocês conhecem aí, né? Vocês como é que faz aí pra galera entrar em contato com vocês? Vocês fazem o quê? Vocês fazem eventos sociais? Hoje a gente tá com um projeto um pouquinho mais elevado, a gente tá fazendo mais balada, tipo, nível, as casas bem bacana. Uhum. Então agregamos agora o terceiro estado, que é o Rio Grande do Sul. Opa! Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Graças a Deus tá uma agenda bem recheada até janeiro. Tamo na estrada o tempo. Semana que vem vocês vão pra Foz do Iguaçu tocar lá, né? Amanhã. Amanhã já? Amanhã, nossa, então tá lotada a agenda, né? Semana que graças vem a gente vai a Barracão e Chapecó. Nossa, vocês podiam trazer uma cerveja pra nós, já que estão com dinheiro aí no bolso. Galera, toquem aí uma pra nós então, vamos ver como é que é o som de vocês. Eu já conheço, né? Vamos ver. Vai lá. Tava doido pra casa. Ai, meu Deus do céu, tentando ser fiel. Os meus amigos não me ajudam. É grupo pra danar e na tela do meu celular. Não para de chegar o mau caminho. O padre casa, mas é o WhatsApp que separa. Pra não dar problema, a conversa nós apaga. Vai se pegar, a coisa fica feia. Porque eu marco logo visitinha com a solteira. Padre casa, mas é o WhatsApp que separa. Pra não dar problema, a conversa nós apaga. Vai se pegar, a coisa fica feia. Porque eu marco logo visitinha com a solteira. Filho, que sufoco nós passemos, né? Mas tá tudo resolvido aqui na Super Jovem. Agora eu quero fazer uma live aqui, se parar de cantar. Tudo bem, não tem problema. A gente repete. Mas além de músicas autorais, vocês tocam também músicas da galera aí do sertanejo. Jorge Matheus, Maiara e Marais. O que a galera mais gosta? Banda Navisson? O que a galera mais gosta? Rapaz, a galera gosta de um bailão, hein? Gosta. Pra caramba. Gosta. Dependendo da região... Fundo da Grota, por incrível que pareça, a gente foi pro Rio Grande, rapaz. Ninguém gosta do Fundo da Grota lá. Pediram. Não. Ninguém pediu. Não, eu sou do Rio Grande do Sul, eu sei que o Baitaca lá não é muito. Não, não é mesmo. Muito gostado lá. Tradição, tocou outros artistas lá do meio gaúcho, sim, do Tchê Music, né? Uhum. O povo gostou muito mais que Fundo da Grota, né? Sim, aqui você toca Fundo da Grota, a galera fica doida, nossa, né? Mas o que vocês mais gostam de tocar, quase assim? Quase jogar tomada nós. Rapaz, a gente vem com... Mas a Lely tá bem, meu querido? Tá bem. Não, mas continuando, né? Cunhadão, velho, aí não tem jeito, você viu? A gente toca... Zé Neto Cristiano, Gustavo Lima. Tem Lauana Prado no repertório de vocês? Tem. Então toca, ela vai estar na Expobel ano que vem, né? 2020, vai estar aí. Então toca uma pra nós. Que pena, aqui quem sabe faz ao vivo, querido. Toca uma pra nós. Quer ajudar nós no violão aí ou não? Vai. Vamos a capela? Dó menor, vai, dó menor. Vai lá. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me abrace e não saia. Aceito esse emprego de cobaia. Olha, galera, lá em São Paulo, ouvindo a Super Jovem, disse assim: gostei dessa música do WhatsApp, chorando de rir aqui. Mandem um beijo pra fã de vocês, a Renata Clemente. Um beijão. Renata, um grande beijo aí. Ajuda a compartilhar com os amigos aí em São Paulo e vamos. Já pensou vocês tocando lá em São Paulo? Vocês podiam levar a gente aqui, né? Vamos juntos, né? Staff. Aquela parceria. Certeza, fazer a parceria. Galera, faz um eletrônico junto com o sertanejo. Sim. É moda agora. Eletrônicozinho, né, Jorjão? Tem que ser um eletrônicozão. Eletrônicozão pra ser aquela galera. Entendi. Galera, muito obrigado pela presença de vocês aqui, dizer que a Rádio Super Jovem tá sempre de portas abertas. Depois quero que vocês gravem um offzinho pra gente botar a música de vocês com aqui certeza, na nossa programação, certeza. Né? Vocês querem deixar o contato de vocês, que vocês têm, eu sei que vocês têm agenda muito cheia, mas quem sabe, né? Um qualquer não. 10 mil aí, vocês já estão, né? Já tá indo. Já tá indo, né? A gente quer deixar então o contato dos nossos dois empresários, o Miguel no nossa! Dois empresários! Um empresário investidor e outro empresário vendedor de shows, na verdade. Que pega o pessoal. Toda essa galera aí tá dando esse suporte pra gente, aí a gente não pode deixar de agradecer o Miguel, o Anderson, o Diogo, toda a nossa equipe que trabalha com a gente aí. Então, o telefone do Miguel é 469-999-132195 e o do Diogo é 991-245713. E vocês são os piá bonitos, pra seguir lá no Instagram, como é que o pessoal faz? Tem conta lá, como é que é? Fred Gabriel Oficial, encontra lá no Spotify, também a gente tá disponível nas todas as plataformas digitais das nossas músicas, todas as redes sociais, no YouTube, inclusive tem o videoclipe da WhatsApp que separa pra você. Já tem o clipe, cara? Olha, vocês estão de pera patrão. Vocês estão bichão mesmo, né? É lá, como é que é no YouTube o canal de vocês? É Fred Gabriel Oficial. Fred Gabriel Oficial. Isso. Galera, muito obrigado mais uma vez. A gente que agradece. E quando tiver música nova, aí vem aí pra gente divulgar com vocês também. Com certeza. A partir de janeiro aí, a gente tá com o projeto vindo com música nova aí, que vai se chamar Vida de Baladeira. A gente vai trazer aqui. Então já deixa agendado aqui pra galera do Yoyo. Beleza? Certeza. Obrigado. Beleza? Show. Valeu, moçada! Léo, pessoal aí da galera aí da Garagem Acessórios, o pessoal da Garagem Acessórios pediram o AC/DC pra tocar e pra animar a tarde. Vamos tocar, Jorjão? Você tocar... que é o cara que entende, qual dessa aqui nós vamos tocar pra galera? Black and Black, essa aí mesmo. Essa aqui? É, pode ser. Então pode vamos ser. Lá, você que manda aqui, meu querido. Vamos lá. Garagem, abraço pro AC/DC aqui na Super. We'll be right back. Yo-Yo. Super Jovem. Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês. A marca do sol da aliança no meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês. Na fronha ainda tem o cheiro do jambu. Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul. Por isso, essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu tô da minha geral. A gente não tem mais volta. Essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa. Se ela não voltar pra mim, esse mundão pode acabar agora. Oh, cheirosinha. Bora, sanfoneiro. Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês. A marca de sol da aliança no meu dedo mostra que ela me deixou em menos de um mês. Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo. Na mente ainda tem ela usando aquele babydoll azul. Por isso, essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa, que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta. Essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa. Se ela não voltar pra mim, esse mundão pode acabar agora. Quem sabe canta mais. Essa gelada eu vou beber. Esse mundão pode acabar agora. Obrigado, Iupre. Obrigado. Tu não sei se você gosta. Eu vou botar leitinho, a granola e a paçoca. Tá na mó calor. Eu vou te perguntar se tu gosta de açaí. Te prepara pra tomar açaí. Açaí. Essa aí é as músicas que o Guerreiro ouve na balada, hein? Meu Deus do céu. Um abraço. Dá pra voltar a caneta azul? Fala aí que a gente não tá saindo, meu querido. Olha, Mior. Esse é o C1, só sai na frente, querido. Acho que você quebrou o não, microfone. Ele só sai na frente, esse é o C1. Bah, frente, oi. Frente. Oi. É o contrário, meu querido, a gente tem a luzinha vermelha. Enquanto, isso, tenta enquanto, agora, vamos enquanto ver. O Guerreiro apanha do oi, microfone. Agora workshop de como usar no microfone com o Léo Lúcio. É, enquanto o Guerreiro apanha do microfone, eu quero falar pra você, meu amigo, minha amiga, que quer se alimentar com qualidade. Amigo. Quando for o. Quando for comer alguém. Quando for, brincadeira, né? Quando for no supermercado, você procure produtos Lar, porque se é Lar, pode confiar. Lá você tem uma infinidade de coisas gostosas. Inclusive, experimentaram o presente do Adriano lá na Lar, que experimentou o feio. Nossa, uma delícia. Tá, não pegou o teu? Não peguei, tava de férias. Quem será que comeu dobrado? Não sei. Olha lá, tá me devendo. É, mas, ó, o Adriano, na semana passada, trouxe uma sobrecoxa no molho mostarda. Muito bom. Pensa num negócio bom. Não vi nem o cheiro. Mas nada, nada. Viu? E aí, como eu, pra mim, na minha família é um pouco grande, só vinha três sobrecoxas. Daí nós ia brigar no soco. Eu peguei mais sobrecoxas e temperei com aquele próprio molho que veio, porque vem bastante molho. Vem, cara, ficou bastante. Uniforme, ficou top, muito olha, gostoso. Olha, que delícia. Então, tudo isso e muito mais você encontra nos supermercados, nas mercearias. Tem a questão também do Açafácil, né? Que é aquele produto que já vem temperado, você colocou açúcar, fica top demais. Então, precisou, chega aí no seu supermercado, na mercearia, procura produtos Lar, porque você sabe que se é Lar, pode confiar. Estamos de volta com o programa Ioiô, vamos fazer o lançamento. Semana passada nós fizemos aqui o CD Silvio Santos. Silvio. Inclusive foi um sucesso, mais de 80 trilhões de cópias vendidas. Oxi, só garantido. Aqui na Rua Ponta Grossa. Então agora a gente vai lançar o volume 2. Vamos lá. Vamos ouvir então? Vamos lá. Devido ao grande sucesso da semana passada, vendendo mais de 987 trilhões de cópias, o programa Ioiô lança o CD Silvio Santos cantando grandes sucessos volume 2. Para animar o seu carnaval, grandes clássicos para 2020, do Rio de Janeiro. Eu tô aqui, tô legal, é na tela, na TV, no meio desse povo. A gente vai se ver na Globo, na tela da TV, no meio desse povo. Quem diria, a gente vai se ver da Bahia. Quero mais. É beijar na boca, eu quero mais. É beijar na boca, eu quero mais. É beijar na boca e ser feliz daqui pra frente. O grande clássico do Raça Negra, na voz de Silvio Santos. Menina bonita, oi, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer. Quero te deixar, você não quer. Aí, é. Não quero. Silvio Santos cantando rock. Cosmic Jaime, eu não sei o que é isso, rock, vai. Desastar, meio waiting in the sky. He'd like to come and meet us. Também o rap. Wa, Ellen, Patricia, vai. Wa, rock, vai. I'm gonna pop some tags. $20 in my pocket. Quer dinheiro? I am hunting, looking for a cumupi. This is fucking awesome. Aí, falei palavrão, mas falei inglês. Aí, você não sabe de nada. Vem pra cá, você. É da caravana de onde? Silvio Santos interpreta a diva internacional Shakira. Que coitas perdoas. Muito mais. Ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, sou um gordinho gostoso. Gordinho gostoso, gordinho gostoso. Eu não sou friboi, mas tô na moda e a mulherada gosta. Hoje você não escapa, hoje vem. Adquira agora mesmo o seu CD. Silvio Santos canta grandes clássicos da música volume 2. Na banca mais longe da sua casa. É, se der tudo certo, vai ter o volume 3. Vai ter o volume 3. Se vender bem, esse aí também 80 milhões de cópias, a gente vai fazer o volume 3. Lembrando para os ouvintes que é para garantir nosso Natal, né? Exato, eu quero ver se eu consigo fazer um só com funk. Funk. Silvio Santos cantando funk. Era esses novos que tem aí, né? Gaiola o troco, aquela coisa toda. Vamos falar com a galera da Leve para economizar no final de semana. É com quem, meu querido Tito? Oi, Tito! Boa tarde, Léo. Guerreiro, Jorgão, Kleber. Boa tarde. Falou todo mundo hoje que milagre, vai chover. O Beto não tá. Vai chover. Os ouvintes. Senão ele só fala Beto, viu? É, só o Beto. Se tá o Beto, boa tarde, Beto, ele é a culpa do ioiô. Cagou pra nós. É, caiu, e a culpa do ioiô, né? Aí hoje ele falou de todo mundo, só um pouquinho, deu um chabu. Não, pode falar aí. Pode falar, deu certo? Deu. Pronto, pode falar. Beto, não venha mais, senão ele não fala nosso nome. É isso aí. Né? O convite especial pra hoje, amanhã, hoje com atendimento especial até às 18h30. Opa. Amanhã, sabadão, sem intervalo pro almoço até às 16 horas. O que preparamos aí no aniversário da Leve? São 34 anos, 43, né, Robert? 43 anos de Leve de existência. Meu né? Deus do então, céu. Então, para comemorar tudo isso, o cliente vai para Leve. Não tinha Beltrão, né? Já tinha Leve. É isso aí. Vai, faz suas compras, compre feminino, masculino, infantil, cama, mesa e banho, as tendências aí da nova estação, né? No à vista, vai girar a roleta, o menor desconto que tem na roleta. Eu gosto da roleta, eu gosto que tem essa promoção da roleta lá. 10% mais um brinde, né? Opa! Pra começar. 10% né? E um brinde. Chegando até quanto? 100%. 100% de desconto. Opa! Na minha loja já teve essa semana, na loja do Hobbit, que também vai contar, já teve 100% de desconto. Nossa! Pessoa fica então vacina. Aí é... É um misto de felicidade com tristeza. Se a pessoa comprou pouco, ela diz... Eu devia ter comprado mais, mas é verdade. Não isso é verdade. Uma realidade, né? Porque quando tiro 100%, por que eu não levei mais? Por que eu não levei mais, aquele né? tênis de Milão? É, mas eu acho que a pessoa tem que acreditar também, né? Com certeza, tem que ter fé. Tem muita oferta boa, vai encontrar como sugestão estão aí, bermuda, tá? Bermuda jeans feminino masculino a R$49,90 hoje e amanhã. Bom preço. Tá? Correndo pra Leve. Vai encontrar camisetas aí da Fatal, tá? Gosto. A R$29,90. Gosto. Setor cama, mesa e banho. Vai encontrar aí travesseiros em fibra com silicone a R$19,90. E o prazo maior, ah, que era um prazo grande aí, vai encontrar tudo, todo estoque em 10 pagamentos no crediário. Lembramos que não é financeira, crediário próprio da Leve na forninha, na folhinha, crediário raiz, como que se diz, né? Como o Robert fala, crediário raiz vai ter na Leve aí, né? Que não e é tem o boleto também, né? E o boleto também, o boleto, pra você que não é de Beltrão região, também vem na Leve, faz suas compras e paga onde você tiver. Tem roupa do Dragon Ball lá? Também. Saia jeans? Também. É o que você quiser. Se não tem, mandamos trazer. Mandamos tem trazer. Café né? no bule. Super se tem café no bule. A Leve tem café no bule. E o prazo, como eu estava falando no crediário, é tudo em 10 vezes, sem juros, sem entrada. Uhum. Então corra pra Leve esse final de semana. Espetacular. Aqueles shorts lá que tá na moda? Também aqueles aquele shorts. Floral, né? Que alguém ficou lá. Pois camisa, é. Né, Tito? Hã? Chegou. Camisa floral. Camisa floral de várias marcas. Qual o valor? Não, sério. Qual o valor, Tito? A partir de R$39,90. R$39,90? É muito barato. Barato. Tá certo. É barato. É barato. É, você pode... Eu peguei duas pra mim. Ah, mas você ganha bem na. Só na Leve, Leve tem, né? Só Leve. Eu economizo faz. Muito. Ganha... Que cor você pegou? Peguei uma branca e uma bege. Ah, bom. Bege? Vermelho é combinar com as bochechas. Sim. Tem cor de pistache? Tem cor de pistache. Pistache, chiclete tem também? É, na verdade, de pistache como é que chama? Fala cor chiclete. De pistache. Fala não, chiclete. Chiclete. Fala chiclete. Fala chiclete, Tito. Chiclete. Chiclete. Fala chiclete agora você. Tem que falar plet. Chiclete. Fala plets. Plets. Plets. Babalu. Aliás, diz que a plets faliu, né? É? É. Mudando de assunto, eu nunca mais vi plets me falaram. Mas eu nunca mais vi ninguém lá na frente mesmo. Acho que faliu. A polícia. Verdade. Polícia correu todo mundo. O que estão falando? Não. Eu faz tempo que não vejo mais nos supermercados. O chiclete, Tito. Ah, o chiclete. Aquele plets. Eu acho que não, porque eu vi essa semana uma funcionária da loja. Com plets. Com plets. Ah, então estão me mentindo. Mas não, mentira pro Jorjão. Só sobra agora. Estão me mentindo. É que o Jorjão só entende de marca de cerveja, né? Então vamos lá. O convite tá feito, então. Olha o título. Hoje e amanhã, então, o povo aí tá bem convidado pra ir pra Leve, Leve Confecções, Leve Calçados. Lembramos aí mais uma vez da roleta premiada, que você pode levar tudo de graça. Sensacional. O que eu vou falar agora, Tito? Você falou tudo. Não, vai lá. Loja, promoção. Tá bom, o que falar. Tem nos três pisos? Olha só, gente. Boa tarde a todos, primeiramente. Boa tarde, querido, boa tarde tudo quem bem? Está nos ouvindo, quem boa não tarde, está também. Boa tarde nomes, depois. O quê? Os nomes? Ah, é muito nome. Eles sabem que é boa tarde para todo mundo. Para todo mundo. Veja bem, olha só. Nós temos lá uma linha da Comfort Flex, uma linha conforto, gente. Quem está precisando, está com esporão, está com dor na sola do pé. Você quer comprar um calçado confortável, eu vou trazer para você aqui agora. Comfort Flex, o nome já fala. O preço dele normal era R$ 99,90. Hoje, na Leve Calçados, você vai pagar somente R$ 39,90, eita, guerreiro. É muito R$ 39,90. É muito barato. São mais de 40 modelos. Tem rasteirinha, tem chinelinho, tem slide da Comfort Flex. Olha a marca renomada no Brasil, por apenas R$ 39,90 hoje na Leve Calçados. Mais uma promoção imbatível que só a Leve tem, só a Leve faz. Slide da Beira Rio. Esse slide da Beira Rio... Passei agora nas concorrentes, tá todo mundo vendendo por R$ 49,59. Hoje você vai pagar R$ 29,90 na Leve Calçados. Então é pra começar o verão, tá quente, pra você se equipar já. Já conheço, hoje, só hoje foi três pessoas vindo pra praia. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Condições? É. Condições. E aí você fala que eu tô ganhando bem. Você ganha bem lá na Leve. Ah, deve tira ser mesmo. 15 mil paulinho por mês. Nossa senhora. Né? Quem me dera, né? Ah, para, Robert. Ele chegou brilhoso, olha assim, mas... falou 15 paulinho por mês. Muitos paus. Então, olha só, e a roleta premiada, né, Tito? Girou a roleta, tá concorrendo aí pra ganhar 100%, né, de desconto aí, você levar suas compras totalmente de graça. São todos os setores, a Leve Calçados com 3 pisos de loja pra atender a sua família. E eu quero ter uma novidade. Qual, meu querido? A gente recebeu toda a coleção New Balance. Opa, tá na moda, né? Tá super em alta agora, toda a coleção New Balance chegou na Leve Calçados e nós temos exclusividade da linha casual da New Balance. Convido você pra ir conhecer, que é os melhores preços, mais baixo do que da internet. Nossa, certo. Só na Leve Calçados. New Balance só, é top, só pra ter, viu, uma ideia. É top. Pra quem conhece New Balance e tá nos escutando, o modelo 373. Esse modelo na internet tá 279. Na Leve tu vai pagar 239. Nossa, é muito barato. É R$40 de diferença da internet. E não é qualquer site, tu pegando os melhores sites. É, fora que esse é o valor do produto mais o frete. Tem mais o frete. Quando eu era moleque, meu primeiro tênis de marca foi um New Balance. New Balance? E dura, né, tio? Eu não tenho condições. Eu jogava handball com ele. É, cara, eu não tenho condições. Bom. Além da linha casual, nós estamos também recebendo a linha running da New Balance, que tá sensacional. Então convido você, amanhã atendimento até às 4 horas da tarde, com muitas promoções. A Leve também está participando do sorteio da CDL, então a cada R$50 de compra, você ganha o cupom e já participa do sorteio. Então, além da corre pra Leve. Além da roleta, tu tem o cupom da CDL. Agora você pode falar. Fala. Então corre pra Leve, aproveita hoje até às 6h30 da tarde, amanhã no sabadão até às 4, né? Sem fechar para o almoço. Sem fechar para o almoço. E quando eu trabalhava lá na Leve, tinha aquele macarrão no sábado, ainda tem lá pro funcionário? Ainda tem um macarrão. Ah, lá. Que delícia. Uma hora eu vou lá só pra almoçar com vocês. Então. É 10 reais, né? Não, que daí vai voltar o macarrão. Ele falou que vai fazer o som de porta de graça lá só pra almoçar. Só pra almoçar lá. Certeza, né? Certeza, vou lá. Sem colocar, né? Parceria. Leve tudo pra você. Vamos tocar pra galera aqui? Vai lá. Agora tem Marília Mendonça e o Léo Santana. É muito boa. Ai, socorro, tarado! Ai, eu sou louco pela super jovem, yu yu yu. Sabe por quê? Fico mandando mensagem querendo te ver. Sabe por quê? Você me faz bem. Eu não consigo pensar em ninguém. Tô sorrindo à toa, tô 100% de boa, de boa, de boa. Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Vem ficar perto da sua menina. Apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Apaixonadinho, você me deixou. Vem ficar perto aqui do seu pretinho. Você me faz tão bem. Tá tudo certo, tamo junto e misturado. Vem, vem, vem. Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Vem ficar perto da sua menina. Seu mau acabado. Tá ouvindo o ioiô? Não tem nada melhor pra fazer, né? Sai daí, ô! Vai ouvir outra coisa. Montanha russa, paraquedas, salto na atmosfera, só assim pra te sentir chegar. Último dia da novela, onda boa que me leva a olhar você vindo me provocar. Dona de grandes feitos, acelera os batimentos, não sei como vou controlar. Com você vivo dias intensos, tortos e direitos. Quando paro pra reparar, adrenalizou o meu coração. Menina bonita, quando eu toquei na tua mão, adrenalizou o meu coração. Menina bonita, quando eu toquei na tua mão, na tua. Agora 5 para as 4, estamos ao vivo com o seu programa. E é o programa mais doido desse horário dessa rádio, né, meu querido Jorgão? Com certeza, rapaziada. Mas não podemos esquecer do Chofer 46, que claro, já tá na cabeça da galera toda. E não só de Francisco Beltrão, Chofer 46 tá com uma novidade. Primeiro eu vou falar da novidade, depois eu vou falar de quem é Chofer 46. Pra quem ainda não sabe, mas todo mundo sabe, Chofer 46 agora também em Pato Branco. Pato Branco, Francisco Beltrão e dois vizinhos têm o melhor app de mobilidade urbana, que é o Chofer 46. Fala aí, em Pato Branco já tem 4G pra funcionar no aplicativo? Eu acho que sim. Já tem, né? Não fale que os homens vão ter shopping daqui uns dias. Olha só, Chofer 46 já tá em Pato Branco também, dois vizinhos e Francisco Beltrão. Hoje é sexta-feira, você gosta de dar o rolê, né? Rolezão, é. Nossa, Jorge, você... levei um só susto. Só o rolê. Rolê. Aí tem o seguinte, você bebeu uns bons drinks, aí você vai dirigir, vai fazer nhaca? Não, meu amigo, minha amiga, chama Chofer 46. Fica baratinho, você tá com 2, 3 na balada, fica mais barato você ir de Chofer 46, voltar de Chofer 46, beber o que você quiser. Até porque a vida não tem preço, né? Outra coisa que você ir de carro, tá? Aí você precisa fazer coisas na cidade, tudo que você precisar, liga. De mobilidade, precisou de carro, liga Chofer 46. Liga não, entra no seu WhatsApp, no app, né? E agora tanto para iOS, que é os iPhones, quanto para Android, todos você vai achar na loja de aplicativo escrito assim, ó, Chofer 46, tudo junto. Então bora lá usar Chofer 46 em Francisco Beltrão, em Dois Vizinhos e agora em Pato Branco também. Olha, ontem eu tava na balada lá na Paradise, inclusive abraço aí pro meu querido André e toda a galera, o Wellington e todo mundo da Paradise. Aí a menina chegou do lado e falou assim, você já chamou o Chofer 46 pra gente ir embora? Eu falei, olha, tá na galera, boca da galera. Tá na boca da galera, certeza. Então. Também quero mandar um abraço pro meu brother, o Rafa, lá da Plique. Alô, galera da Plique. Grande toda abraço. Moçada por lá, a Nath, enfim, eu trabalhava lá antes de voltar pra Super Jovem, né? Então, um beijão pra galera lá, tô morrendo de saudade. Uma hora o Rafa falou vai pagar uma carne pra nós aqui da rádio, João. Opa, quero ver. Vamos quero lá comer ver, com ele. Na hora do salve também quero mandar um salve pro PH Baraldi, vamos tudo pro rolê hoje. PH Baraldi. É, ele é do Baraldi. Hã? Ele é do Baraldi. Paulo. Paulo? Ah, tá, entendi. O seu apelido é como? É guerreiro mesmo? É guerreiro. Mais alguma coisa, meu querido Kleber? Dito isso, pra vamos mim, embora? Vamos embora? Voltamos sexta que vem ao vivo! Às 6 da tarde, tô de volta aqui com o Pub. Tchau. Valeu, até daqui a pouco, fica aí!